as minhas neuroses, quem sabe sou eu. Mestre do tempo é Deus, perfeito é ele, não eu. Entendeu? Cometo falha, mas nas falhas não me escondo. Moro, meu, seu, argumento nunca me convenceu. E eu tô por aqui, sem carro blindado, nem peito de aço, só correndo pelo certo, com atenção no que faço. Meus passos são rastreados, é claro. Bico sujo, invejoso, na minha porta são os paparazzi. Eu acho é bom que acordo eles de manhã com um bom dia na fotinha do Instagram. Simbora, nós, baile, festa, show. As mina, gata, todos, rimador no flow, fechou, pô. Vamos que a noite promete, uns flash, uns trap, aqueles gangs da rap. Deixa nós curtir, por favor. Rouba a brisa não, que o do V de bom tá caro pra caralho. Me ajeito e não me atraso, um perfume bom pra atrair a rosa mais cheirosa do jardim. Hey, hoje eu vou pro baile curtir, que se foda vim pro baile curtir. Hoje eu vou pro baile curtir, que se foda vim pro baile curtir. Hey, hoje eu vou pro baile curtir, que se foda vim pro baile curtir. Hoje eu vou pro baile curtir, que se foda vim pro baile curtir. Aí, hoje tem festa no gueto, mas Ivete não rola. Ela toca uns pancadão, não tem jeito, tá foda. É quebrada, arrasante, inflamou, nós sai fora. Como pro Itaim, tem uma festa da hora. Ah, mas aí fodeu. Se for cola lá, terra de boy, não sei não, hein, meu. Mas não pode encostar nesses bagulho. Amanhã vão tá falando uma pá, não dorme no barulho. Eu fico nervoso, de coração apertado, mente a milhão, tô tão preocupado, pensando no que eu poderia responder, além de mandar esses arrombados se fuder. Porque eu não te devo porra nenhuma, nem pra boy, nem pra favela. Cada um na sua, tô com a minha família e nós encosta. E chega pesado, causando, metendo o pé na porta. Elas olham, tudo diferente, porém tudo igual, roupa preta, corrente. Estilo marginal, que chapa sua mente. Te faz passar mal, né? Pode vir com a gente. Hoje eu tô afim de te conhecer, olhar nos seus olhos, te fazer estremecer. Te levar pra pista e mostrar como é que faz, já que eu danço gingando com os braços pra trás. Hey, hoje eu vou pro baile curtir, que se foda vim pro baile curtir. Hoje eu vou pro baile curtir, que se foda vim pro baile curtir. Hey, hoje eu vou pro baile curtir, que se foda vim pro baile curtir. Hoje eu vou pro baile curtir, que se foda vim pro baile curtir. Essa eu fiz pros pretos dançar. Minha família tá em casa ou não tá? Vibe positiva no ar. Mão pra cima e você pode chegar. Você pode chegar. Essa eu fiz pros pretos dançar. Minha família tá em casa ou não tá? Vibe positiva no ar. Mão pra cima e você pode chegar. Hey, hoje eu vou pro baile curtir, que se foda vim pro baile curtir. Hoje eu vou pro baile curtir, que se foda vim pro baile curtir. Hey, hoje eu vou pro baile curtir, que se foda vim pro baile curtir. Hoje eu vou pro baile curtir, que se foda vim pro baile curtir.